Je vais faire 2-2-2-2-2, je vous dis la TOPAC. 2-2-2, confirmado, direto TOC. Afirmativo, 2-2-2-2. 2-2-2-2. Azul 2940, dessa dia chegada da base 1 para nível de voo 050, que é negar no 096. Ponto 2940, reduz a velocidade para 2509. Ponto 2940, autorizada 2940. IVC-73, Salvador under IFR conditions, 100 feet and 6,000 visibility. 2-7-1-3. Direto Duna. 2-2-2-2, direto Duna, obrigado. IVC-2774, 3 milhas para Coral, serviço radar encerrado. Mantenha nível de voo no 80, chame controle de Deus, frequência no 20.1. 1201, com ajuda aí, 734, obrigado, boa noite. Oi, boa noite, com 1170, porque se fez autorização de tráfego no final, né? Pouco de tarde. Running for level 390 and we need to maintain present heading for the next 20 miles to avoid build-up. That's the ground, 024. Yeah, it's 024. On the localizer of 2713. 73, contact tower 118. That's 195. 1895, bye-bye. Aeronave de aproximação para Salvador, como Salvador para instrumento, 1 no meu pé de teto, 6 meses de visibilidade. 2227. Hello, Tower, good evening, Azul, 713. Good evening to 713, come back when the studio be site. The runway, it's red, it's not rain right now. Wind 090 degrees, it's 10 knots. Welcome. 2 para 2000 pés, informará. Azul 2940, reduz a velocidade para 230 mais. 230 mais, é reduzido, 2940. Salvador, boa noite, Otan 3398, formação Eco, livrando 200. Otan 3398, dessa via, chegada a Bomé de Uno, para nível de voo 060, Senegal no 016. Bomé de Uno, 060, 3398. Portugal, Grupo 4, after deviation, fly ZIPA. Copy, after deviation, we are clear to proceed ZIPA, Portugal, 024. E 2940 desse mantém a 3.003. 3.000, 2940 confirmando no 06? Relativo, que é legal no 06. Controle de gol. Pulo 972, Coreco, na sua escuta. Pulo 972, dessa via, chegada Bomé de Uno para nível de voo 070, Senegal no 016. Tá do via, Bomé de Uno, para 170, na 016. Kilo, April 3, 4 Lima, 07-13, good night, sir. Pulo localizador. Estou ligado para o sinal Vectation, estou ligado lá, 2398. 4.3398. Controle Salvador 2940 Azul, agora cruzando 8500 pés, informa de via esquerda para 0, devido a informações, aproximadamente 15 milhas. Azul 2940, reposta na Praia de Duna. Salvador Duna 2940 Azul. Em Portugal, 0-4, contact Research Center, 126-85, 125-45. 685. Enable 12545, Epsilon 024. Boa noite, muito obrigado. cruzando, fui LS, passarei do 2222. Passarei do 2222, chame turno no 8 decimal 95. 118-95-2222. Boa noite, passarela do 2222. Boa noite, passarela, reporte visual com campo. Pista molhada, porém não chove na vertical. Entre 070 graus com 79. 2222, livre pouso. Está presente Guarodona, rua azul 2940. Frente 2940, reporte estabilizada. Estabilizado, 2940. Ponto 3398, reduz a velocidade para 200 nós, 200 nós. 200 nós, 3398. Então, 3398, retração do sequenciamento, curva esquerda, P090, limite ao localizador. Esquerda 090, limite ao lote, 3398. Número 972, desse mantém nível de voo 050. 050, na 972. Então, 3398, pula direita para 030. Direita 030. Pode você me descer, né? Você está 3000 pés, então, 3398. 3000, 3398. 3398 tem condições de reduzir 400 mais a velocidade? Está reduzindo, 3398. São 3398 para localizador, curva direita para 060, reporte estabilizado, desce e mantém a 2000 pés. Direita 060, reporte estabilizado, desce a 2000, 3398. Controle, bom noite, China 6074, dessa via chegada a Bomed 1 para nível de voo 050, que é negar no 096. 2-2-2-2, sala 4-2, siga via Alfa Kilo Pat 3, província posição 3, Lima. Alfa Kilo Pat 3, posição 3. Oi, Salvador, boa noite, Azul 2940, estabilizou o localizador. Boa noite, Azul 2940, chame visual para o campo. Então a centena com 8 nós, pista molhada, porém não chove em vertical. Confirma o vento para o 2940? 060 graus com 099. Ciente, pista molhada, já 490. Chama visual. Chama horário visual. Pelo 972, reduz o 17 para 2, 20 mais. 220, 972. Tomada proa 020, para ver se a formação não chega. Nível de desvio no 972. Sim, 0074. 2698, chame torre no 8, decimal 95. 1895. 1972, desça para 2007, autorizado final do dirigimento LSX-Ray, reporte estabilizado após desvio de Vano Duna. 7, após desvio de Duna para 2.1972. Vai reportar visual 3398. Vai visual, vistou a 700 pés, 2940. 102940, pouso autorizado, pista 190. E pouso no 0, 2940. 3398, está estimado em 700 pés, não chove na vertical, porém pista molhada. Ciente, a chuva está aqui em cima agora de dona. Canal 6074, reduz a velocidade para 220 nós. 2240, falou 47, no 2 ano desse manual, senhor. 19 é chamado, 2947. Boa noite, gol 1170, próximo porta de espera no zero, pronto. Boa noite, gol 1170, mantenha a porta de espera. Mantenha a porta de espera, 1170. Canal 6058, desse mantém a nível de voo 060, QNH 1015. 060, 1015, para ele ver a prova de TAP. Ei, TAP 6058. TAP 6058. O Canal 6074, desse mantém a 3000 pés, QNH 1015. 3000, 1015, 6074. Solo aos 0, chama no 2 ano nesse manado. 209, obrigado, boa noite. Procede para 200 nós, 200 nós, tráfego procede dessa posição de 200 das minhas com 190 de grau de speed. Já está passando 200 nós, da Star 60. Vamos 70 atrasado, decolar 2060 graus 8 mais. Nível de decolagem 1-0, vou 1-1-7-0. Aqui Salvador, muito boa noite, Azul 4062, informação Eco, passando 220 para 1-7-0. Azul 4062, desce e mantém a nível de voo 080, que é legal no 095. 080 com 1015, você está dando alguns dois dias? 4062. 4062. Xana 1074, município de localizador com esquerda para 050. Autorizado, 1972. 1972, completa aproximação, chame a turno 8, decimal 95. 1895. O Xané 6074 para interceptar o localizador, curva esquerda para 050. Esquerda 050, 6074. Xané 6074, desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento Electric 3, está estabilizado no localizador. O 1970, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via saída Puka. 370 Puka. Canal 258, desce e mantenha 4 mil pés. 1972. Foge justo, autorizado em SAP. Foge justo, SAP 4062. Poderia diminuir a intensidade de papel? Ah, em tempo hábil, o controle está sendo remoto pela infra-área devido a um problema interno. Canal 074, complete aproximação, chame a torre, número 8, decimal 95. 1895, boa noite, eu assinei a minha 074. Você ligou 1170? Prossiga. Tem informações na prodigião, seria possível vazifar? Aguarde. Oh, então aprova 045, por gentileza, devido a informações. Registro autorizado, Gol 970, aguarde de coordenação com a prova de digital. 045, vai aguardar. Após desvios diretos de par. Após desvios de par, obrigado. Pegou no 098.00. Autorizado o final do procedimento Electric 3, após estabilizado no localizador. 2000, autorizado IMS, importa na estabilizada 6250. Azul 4062, desse mantém a nível de voo 050. 050-4062. E Alfa reportará em Zé Juliette, voo no 972. 1170, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterno 25.45. 2685-2545. Obrigado, bom trabalho. Vou 1170. Vida pro 0030. Tente 462. Pode desvio, vai Duna. Pode desvio, Duna, grato. Inicialmente até 4 mil pés e repete na Proa de Duna. 4 mil reportaremos na Proa de Duna, 4062. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 370 via saída PUCA. 370 via PUCA. Voo PUCA, voo no 09. Acelero 22, 2 voos utilizados a decolagem entre 060 graus com 7 mais. Lorena 258, complete aproximação, Xanetu e número 8, decimal 95. 295. Também 258, vento 070 graus com 7 nós, pista molhada, é a porta visual. Porta na cadeira. Não chove na vertical, porém pista molhada. Sim. Torcedor do 2228, decolou 03, chame 198 com voo. 198, obrigado. Salvador, boa, passaria do 2228. 2228, contato radar na decolagem, suba para nível de voo no 80, sem restrições, após 2 mil pés, vigia a tarefa. Sem restrições, até no nível 180, após 2 mil, eleva. Prat Luna, 4062. 0062, você para 2 mil pés, reposta estabilizada no localizador. 2 mil pés, reportaremos no localizador, 4062. Azul 4062, informa que Salvador para visual, 1.500 pés de teto, 8.000 de visibilidade. Excelente, grato. Informe de vez ao centro Recife, chame mesmo, frequência no 2000, decimal 85, alterno no 25, decimal 45. 2085, 255, voo no 098. Autorizado em área manter, pista no zero. Ali manteu no zero, agora 354. Autorizado, Salvador, com 1228, bom dia. 328, dessa via, chegada a Bomédio 1 para nível de voo 050. CNH 10015. Via chegada 050 com PNH de Pequim. Dureza de Salvador para visual, 1.500 de teto, 8.000 de visibilidade. Gente, 1.228. 5.8, solo ao 07, siga Alfa, Juliette, portão 62. Alfa, Juliette, 62, 62, 5.8. Luna 354, autorizado a decolar, pista no 0, vento 0, FEC 0 graus, com 04 nós. Autorizado a decolagem no 0, Luna 354. no LOC 4062. Rádio 4062, complete a aproximação, chama a torre, número 8, decimal 95. 1895, boa noite. Passarinho do 2228, vai precisar fazer um desvio à direita, 10 graus, por 15 milhas, evitar a formação. 2228, livre de desvios, após desvios, eleva. Passarinho do 2228. Após desvios, eleva, 2228. Após quando visual com campo, não chove na vertical, porém pista molhada, vento 060 graus com 04 nós. Certo, com 062. Contato radar na decolagem, suba para nível de voo 230 via saída Cuca. 230 Cuca, vai desvio à direita na FRO 100 por 10 milhas. Sente, gol 354. Ok, uniforme Zulu, frequência livre, boa noite. Boa noite, graças. Já avistando, 4062. Gente, pouso autorizado, pistão no 04062. Autorizado, pouso no 04062. Muito boa noite, é o voo 9297, para informação ECO. Voo 9297, é a senhora identificação, está utilizado direto BOMED para chegada BOMED 1, que é legal na 095, desce inicialmente até nível de voo 120. Sim, inicialmente desce a 120 na proa de BOMED e, como eu disse, voo 98, voo 9217. Número 228, autorizado ITAP. ITAP, 1222. Desvio com 354, poderia levar a Caju ou Jamo? Oi, Jamo, com 354. É, quando Jamo, com 354. Controle 1228, vai ficar ligeiramente à direita, proa 065, não vai conseguir a proa ITAP não. Sente, voo 1228, após desvio, vai dona. Após desvio, dona. 354, após desvios, foi Aracaju. Após desvio, Aracaju, agora 354. Desde 97, desse mantém a nível de voo 060. 060, gol 9217. 4062, Solo Luna 3, seja via Alfa, Kilo, Pátio 3, previsto posição 3, Romeu. Kilo, Pátio 3, 3, Romeu, previsto 4062, graças. Quatro, chame o centro Recife, frequência no 26.85, alterna no 25.45. 25.85, 25.45, no 35.54, bom dia. Luna 228, mas quantas milhas nessa prova? Mais de 5 milhas, já vou a dona. Luna 228, desça para 2.000 pés, autorizado que lá do procedimento LSX-Ray, suposto habilitado no localizador. 2000, levantar no localizador, 1227. Gol 9217, desce e mantém a 4.000 pés. 4.000 pés, o gol no 2.17, informa que vai efetuar desvio à esquerda da rota para evitar formar trás. Proa 030 por 25 milhas, 30 milhas. Sente, chegou 9217. Sente. Salvador, gol 92917. Após desvio, vai precisar de voar Duna, gol 9217. Excelente, 9217. Aparelho, 3228, chame centro Recife, frequência 28.8, alterna no 26.0. 288, 260, boa. Uno 228, gol 1228, chame torre, 98.95. 295, já. Salvador, gol 1228, final. 1228 avistado, vento 060 graus com 2 nós, pouso autorizado, pistão na 0. Leve e pouso na 0, 1227. Está presente voando Duna, gol 9217. Presente 9217. Desça para 2.000 pés, autorizado o sinal do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. Ciente, descendo para 2.000, reporte estabilizado no localizador, gol 9.2.7.